É necessário o mundo inteiro pra mostrar ao homem o que ele é. Voz à periferia, a trajetória. É, o verso se estende, a música é envolvente. Espiritualmente, no coração e na mente. Vem discretamente, pulsa meu sangue quente. Rua lotada, quanto carro, quanta gente. Eis a gostosa, de olhar atraente. Whisky com energético, bebendo lentamente. Faz calor, 10 à noite pontualmente. O céu se faz brilhante, sigo tranquilamente. Assim saí vários dias, sem rolê diferente. Abala o consciente, me fita recentemente. Quem me traiu, ainda penso, analiso friamente. Tive fé, quando o amor esteve ausente. Te digo sinceramente, me feri, me frustrei. Foi difícil, foi sim, Joe, mas já superei. Tô de pé, tô aqui, e aí de ti impostou. Fui verdadeiro, não fiz por dinheiro, fiz por amor. Coisas nessa vida, nessa caminhada. Uns no corre ficam, outros se separam. Não teve amor, tem que amar. Não tem amor, tem que amar. Coisas nessa vida, nessa caminhada. Uns no corre ficam, outros se separam. Não teve amor, tem que amar. Não tem amor, tem que amar. Adeus, sou temente, em frente no sapatinho. Combatente, a paz se faz presente dentro de mim. Não tenho dono nem trono, não me prendo a regras. Secretamente, minha alma se alegra. No abandono, várias noites sem sono escrevi. Entre quatro paredes, várias vezes refleti. Meu passado foi ontem, lembranças de morte. Entende, o tempo voa, e gente boa tem quem se arrepende. Foi doideira, tiozão, várias e várias fitas. De rasante nas pistas, na mó brisa esquisita. Sozinho de peão, nem sei de onde vinha. No barzinho de extração, dinheiro na maquinha. Assunto prazo é povim, que gera mob e cunha. Viradão, corotim, cigarro e de farinha. Não escondo o que sou, Joe, nem nego o que fiz. A música me fez ter outra diretriz. Despontei, despertei do pesadelo que mata. Da língua negligente, da morte ingrata. Lutei pelo que acredito, mesmo correndo risco. Fui guerreiro, pouco dinheiro, mas fiz meu disco. KLJ, meu parceiro, concordo contigo, irmão. A sintonia existe, nada na vida é em vão. Sigo a trajetória, sempre igual, sempre assim. Sou poeta, sou pássaro, rumo ao horizonte sem fim. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Caminhar contra o vento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Caminhar contra o vento. Deixa eu caminhar contra o vento. Nessa vida, essa caminhada, uns no corre ficam, outros se separam. Não teve amor.